Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Ela se acostumou a ficar só, aprendeu a deixar-se levar pela vida, deixou-se transformar pela realidade que a cerca, se rendeu ao peso do dia a dia e se entregou à paixão de fazer o que se gosta. Esqueceu-se dos outros, descobriu-se a si mesma, se acalmou no conforto da família, aprendeu a viver na grande cidade sem os cuidados maternos. Ela se perdeu e se encontrou, depois se reencontrou em alguns abraços, se confortou em palavras de amigas, depois se afastou novamente no seu quarto de sonhos, viveu intensamente cada momento de felicidade, realizou cada desejo antigo, se entregou a muitos possíveis amores e fez tudo do mesmo jeito de sempre, sem perceber. Depois, descobriu novas lentes para usar e, dessa forma, conseguiu enxergar de maneiras diferentes uma mesma situação. Aprendeu a se desapegar do passado, de tudo e de todos. Aprendeu a ser só, acumulou histórias, descobriu novos mundos, conquistou novos espaços, dançou uma mesma música com passos diferentes. Ela fez novos amigos e até novos inimigos, mas estes desistiram de odiar e passaram a admirá-la quase sem perceber. Definitivamente aprendeu a se valorizar, deixou os modelos antigos de perfeição de lado e mudou o foco. Ela se descobriu medrosa e em alguns momentos teve pânico, e foi aí que descobriu o remédio perfeito para que não precisa de receita, os verdadeiros amigos. Descobriu que a felicidade está dentro do ser e não no aspecto físico. Descobriu que estar em paz consigo mesmo depende mais do que se faz com as experiências que se teve do que das experiências propriamente ditas. Deixou de correr atrás das borboletas e passou a cuidar do seu jardim para que elas fossem até ela. Ela simplesmente entendeu o que o poeta quis dizer e colocou em prática. Percebeu que funciona e adotou como filosofia de vida. Entendeu que quando alguém quer vai atrás, que o amor não acontece como nos contos de fadas, ele é construído por meio de pessoas que se dispõem a fazer dar certo. Ela entendeu que a vida não é como um jogo de xadrez lógico e coerente. A vida é feita de incoerências e não segue regras matemáticas para que tenhamos o resultado desejado no final. A vida tem suas curvas, o que nos torna capazes de driblá-las é a nossa flexibilidade. Se não nos adaptarmos às mudanças, jamais entenderemos a inconstância das pessoas e nossas ilusões vão nos decepcionar. Ela entendeu que não existe sorte, mas preparação. Não existe fuga, apenas confronto com os nossos medos. Não existem promessas infalíveis para sonhos reais. A vida é um quebra-cabeças indecifrável. Você tem que jogar, não como se joga um jogo lógico, mas como uma criança que não pensa no depois, se entregando à brincadeira do agora. Essa história continua. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.